Você não tem limite, você não tem hora. Para de brincar com os meus sentimentos. Faz proposta. Vai, Marquinhos, recorda! Agora, sabe que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca, eu entro no teu jogo. Sabe dar nas cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. É tudo que eu preciso pra me entregar. Para de uma vez com essa brincadeira. Deixa de bobeira, eu tô falando sério. Descendo desse amor pra amar a noite inteira. Se você me quer, saiba eu também te quero. Para de uma vez com essa brincadeira. Deixa de bobeira, eu tô falando é sério. Descendo desse amor pra amar a noite inteira. Se você me quer, saiba eu também te quero. Eu tô falando é sério. É que eu também te quero. É mais ou menos assim. Repertório novo do Salvadão. Simbora, meu bateira! Amigo Douglas, o treinador. Peguei por você, viu, Douglas? Mas você não tem limite, você não tem hora. Liga pra brincar com os seus sentimentos. Que sempre me apavora. Sabe que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca, eu entro no teu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. É tudo que eu preciso pra me entregar. Para de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando é sério. Se não desse amor pra amar a noite inteira. Se você me quer saber, eu também te quero. Para de uma vez com essa brincadeira. Besteira, eu tô falando é sério. Tudo esse amor pra amar a noite inteira. Se você me quer saber, eu também te quero. Vai. Amigo Paulo de SD. Amigo Paulo de SD. Mas de Piasco. Você não tem limite, você não tem hora. Liga pra brincar com os meus sentimentos. Cadê os bota boi? Pra frente, bota boi. Você me provoca, eu entro no teu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. Tudo que eu preciso pra me entregar. Para de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando é sério. Essa mão pra amar a noite inteira. Bebe um vasinho, Marconi. Para de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando é sério. Pra amar a noite inteira. Eu também te quero. Tô falando sério. É que eu também te quero.